11:10, e eu tenho a satisfação de receber aqui no estúdio da Rádio Que Toca Notícia o Renato Pena Camargo, ele que é vice-presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil aqui no Oeste do Paraná, o Sinduscom Oeste do Paraná. Bom dia. Bom dia. Prazer recebê-lo aqui e para falar desse setor que, enfim, é um dos setores principais na economia de qualquer localidade, Foz do Iguaçu não é diferente. E aqui em Foz tivemos inclusive um debate aí na semana passada, um debate bastante amplo a respeito de como está o panorama atual do setor aqui na região. Sem dúvida, Guilherme, é um prazer estar aqui representando o Sinduscom, é o sindicato que agrega as construtoras da região. E na semana passada tivemos uma reunião com as empresas, vamos dizer, da micro-região, seria de Medianeira para cá. Hoje nessa região nós temos 21 associados. E do total do Sinduscom Oeste do Paraná, que a sede é Cascavel, temos 150 associados. E nessa reunião, contamos com presença de membros da sede lá de Cascavel e tratamos de vários assuntos, inclusive da dificuldade que a gente tem encontrado, não só aqui, quase que uma nacional essa dificuldade, que é mão de obra qualificada para atuarem nos canteiros de obra. Estamos com o sentimento, né, a maioria dos empresários, que está partindo desde as lideranças, ou seja, os encarregados, os mestres de obras, que a gente já não está encontrando mais mestres com grande experiência acumulada. Então, às vezes são jovens, às vezes hoje temos vários cursos de capacitação nessa área, com técnicos em edificação, mas mesmo assim a gente continua com dificuldade, principalmente de mestres qualificados. Depois vem pedreiros qualificados, carpinteiros, armadores, né? E acompanhando, inclusive, na imprensa do Paraguai, nos jornais do Paraguai, a gente verifica que no próprio Paraguai existe uma falta de mão de obra na construção civil, até porque muitos dos operários do Paraguai estão migrando aqui para o Brasil em busca de melhores salários, melhores remunerações, pegando até o gancho aí, não apenas aqui na nossa região, mas também nos grandes centros, com relação a obras da Copa do Mundo. É uma situação particular aqui da nossa região também, essa questão de importação de mão de obra, em muitos casos, em razão de falta de profissionais especializados no oeste do estado? Guilherme, eu diria que nas empresas constituídas, ou seja, nas associadas do sindicato, do Sinduscom, não temos muita participação de mão de obra paraguaia. Porém, na informalidade, que são empreiteiros, são prestadores de serviços que não estão dentro da formalidade, percebemos um grande número de paraguaios. Agora, não teria como avaliar a qualificação e a capacidade, a produtividade desses profissionais. Com relação até ao setor de construção civil, a gente observa que um dos pontos de debate que foram colocados é com relação a mudanças na norma regulamentadora? Na verdade, a gente anda com muita... A norma regulamentadora, principalmente dos procedimentos, hoje estamos com a NR18, que regulamenta canteiros de obras, a parte da segurança nos canteiros de obras, as instruções pré-trabalho, e essa norma, inclusive, está passando por uma revisão em Brasília. Temos um representante do Sinduscom Oeste do Paraná, o engenheiro Aguinaldo, que tem participado. E tem trazido, assim, as propostas e por onde está indo, está ficando cada vez mais, não diria difícil, mas as exigências cada vez maiores. E com uma grande dificuldade que isso impõe, isso gera custos para cumprirmos essas exigências, e a gente não tem conseguido repassar isso, que também está sendo tratado com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, a CEBIC, para tratar com os órgãos públicos uma forma de ter um reconhecimento dessa necessidade de ter um custo previsto para suportar essas exigências. Então, realmente, inclusive, acontecerá do dia 24 a 26, 27, de 24 a 27 de maio, o Encontro Nacional da Indústria da Construção Civil, que esse ano será em Goiânia. E um dos temas a ser debatido é realmente o rumo que está tomando a construção civil no Brasil e também a qualificação. mercado da construção civil hoje, como é que vocês avaliam? Observamos nos últimos anos que houve um aquecimento até aqui na região, várias e várias construções sendo realizadas, tanto públicas como também de particulares aqui no oeste do estado. Como é que vocês avaliam hoje o panorama deste setor de construção civil? Eu dividiria em dois planos, Guilherme. Primeiro, na construção civil, vamos dizer, privada. Esse está aquecido desde há 2 anos atrás, com construção de casas populares, com reformas de residenciais, até alguns comércios que estão remodelando, ampliando, construção de edifícios. Então eu vejo que na área, vamos dizer, privada, ele tem estado aquecido. E é onde atua o maior número de profissionais informais. Então esse continua aquecido. Ainda na área privada, que são grandes obras como hotéis, shopping centers, agora o museu que está iniciando em Foz, né? Então existem grandes edifícios em construção, também está aquecido. Agora, na parte de infraestrutura, que seriam as obras públicas, eu vejo que ainda tem muitas obras em estudo, mas poucas em andamento. Aqui a gente tem grande, o viaduto está quase 2 meses e meio aí paralisado. E outras que a gente segue esperando, a duplicação da ponte, a nova ponte, a reforma da ponte também, que já está com o projeto aprovado, prestes a ser licitado. Temos ainda a duplicação da rodovia das Cataratas. Hoje no jornal eu vi também que já foi liberado a área para construção do novo centro cívico. Então, muita expectativa, mas em andamento são poucas obras de infraestrutura. Você colocava a questão de que falta mão de obra qualificada, e a gente observa aqui em Foz do Iguaçu que existem, por exemplo, vários cursos nesta área de construção, e um deles até um curso realizado por um colégio aqui de Foz do Iguaçu, curso de técnico em edificações lá no Colégio Flávio Varkin, na Vila Sevelha. Qual é a recomendação até que se dá para aquela pessoa que pretende ingressar neste mercado da construção civil ou já está no mercado informalmente e quer progredir aqui? Justamente busque esses cursos, porque falta realmente esse profissional qualificado e também muitas vezes profissional com experiência no mercado? Esses cursos de técnico em edificações é uma profissão que nos faltava. Em Foz do Iguaçu não tínhamos. Hoje, além do Flávio Varkin, temos também do Instituto Federal do Paraná. Tem o curso de técnico em edificações. Eu entendo que é uma lacuna que tem. Nós não temos quase técnicos. E eles saem com alguma experiência prática, pouca, e mais conhecimento teórico. O campo é vasto. Todas as empresas estão procurando esse técnico, que é, como eu havia comentado no início da entrevista, que os encarregados hoje, eles estão, aqueles antigos com vasta experiência, já não estão mais no mercado. E esses novos e estudantes, né, esses formandos oriundos dos cursos técnicos, eles têm uma chance muito grande, porque já saem com a teoria e podem praticar e adquirir a prática no campo. A nossa empresa tem dedicado muito em absorver esses técnicos. E alguns funcionários que já eram antigos estão também estudando nesses cursos para se capacitarem melhor. Então, entendo que o campo é vasto. A atuação do sindicato aqui na fronteira, aquela pessoa que tem interesse em saber mais aí sobre o sindicato da indústria da construção civil aqui no oeste do Paraná, o Sinduscom Oeste, como é que pode fazer até para entrar em contato com vocês e participar das atividades? O Sinduscom Oeste do Paraná, aqui em Foz eu represento, a nossa empresa tem uma secretária que faz a recepção de todas as demandas do Sinduscom. O telefone é 3577-0006, pode contatar com a Fernanda, passar a demanda e ela tratará com a sede do Sinduscom em Cascavel. Inclusive, Guilherme, falando de capacitação, o Sinduscom tem um convênio com o Senai e o Senai disponibilizou em nível nacional kits para ministrar cursos in company. O Senai vai nas obras da empresa que tiver essa demanda, com um grupo de alunos que pode variar de 10 a 20 alunos, e na própria obra será ministrado o curso para os funcionários na área de carpintaria, pedreiros, armadores e pintores. São cursos que variam de 32 a 100 horas e estão disponíveis para todas as empresas associadas do Sinduscom. Ou seja, vale a pena se associar, porque até como o campo é vasto, também muitas empresas aqui ainda não estão associadas, ou seja, é importante estar junto a este sindicato, representando a categoria? A forma mais eficiente que tem de as coisas acontecerem é no associativismo. O Sinduscom, não só na área de treinamentos, mas na área de pesquisas, na área de apoio jurídico, apoio técnico. Imagina uma empresa procurando uma solução que é quase comum a 150 empresas. Então, com certeza, é uma forma muito eficaz de os empresários terem o suporte e vencendo esses desafios, que a cada dia a gente tem uma novidade aí que precisa estar bem atento e bem ligado para a gente ir superando e avançando nesse terreno. Conversei aqui na CBN com o Renato Pena Camargo, ele que é vice-presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil aqui no Oeste do Paraná, o Sinduscom Oeste Paraná. Renato, muito obrigado pela participação aqui na Rádio que Toca Notícia. Eu agradeço, e o Sinduscom está sempre à disposição. Nós entendemos que a construção civil é uma propulsora do desenvolvimento e tudo passa pelas construtoras formais, instaladas. Então, muito obrigado pela oportunidade, estaremos sempre à sua disposição.